Eu tô só testando aqui agora a gravação, testando, testando. Na! Na! Cláudio, testa aí você. Na! Na! Você tem que fazer a abertura. Tá valendo. Acho que você devia falar na! Na! Na! Oi pessoal, você está ouvindo o GugaCast, meu nome é Cláudio Abreu, o Gustavo acabou de pedir, aliás, todo mundo chama ele de Guga, eu chamo ele de Gustavo, então no decorrer aqui vou chamar de Gustavo, vocês me perdoem, mas ele acabou de pedir para eu apresentar o podcast e eu não faço a menor ideia de como fazer isso, não tenho a menor experiência com podcast, não tenho nem muita experiência em ficar falando assim, ininterruptamente, como eu estou fazendo agora, mas eu vou apresentar, eu sei que eu escuto podcast, escuto inclusive o Braincast, eu vejo que o Carlos Merigo fala um olá que não é olá. A gente só descobre que é olá no 18º que você escuta, que na verdade é só um grito assim. Aaah! Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Brain. Eu não vou saber fazer nada disso. Acho que eu vou falar Hey Ho, Let's Go em homenagem à minha banda preferida. Tá bom, Gustavo? Tá bom. Hey Ho, Let's Go, eu falei. Ah, tá bom. Eu acho que isso saiu muito bem. Eu sou o Gustavo. E eu sou o Rafael. O Cláudio tá aqui hoje porque ele tem uma das histórias mais épicas que eu já ouvi. Foi quando ele foi participar do programa Silvio Santos. Qualquer introdução que eu vou fazer não vai dar a expectativa real. Eu quero falar sobre outros feitos impressionantes do Cláudio. Como, por exemplo, quando a gente andava de patins no estacionamento do Objetivo em Brasília. E isso era legal. Todas as histórias épicas da minha vida são, na verdade, histórias do Cláudio. Cara, deixa eu só fazer um comentário antes de qualquer coisa. Primeiro, você tem que adicionar a sua história que a gente andava de patins de madrugada, porque não tinha ninguém. Você tinha um gol preto daquele gol quadrado antigo, né? E não tinha absolutamente ninguém, acredito que hoje ainda não tem também, no estacionamento do Objetivo. E aquela área até que já tem outras coisas por lá. E na época era o Objetivo e quase nada, né? E a gente ficava lá andando de patins, botando as bandas da época que a gente curtia, as fitas cassete aos berros e fazendo umas loucuras, assim, né? Tipo, treinando você dirigir o carro e eu em cima do capô, coisas assim. Pois é o que eu tava falando. Todas as histórias épicas da minha vida são histórias, na verdade, do Cláudio. Elas sempre começam assim. Eu tenho um amigo que um dia fez isso e aí eu conto a história. E, na verdade, é a história do Cláudio. E isso, sei lá, 90% são assim. Outra coisa, não teve uma história, Cláudio, que tinha uma celebridade do cinema no seu casamento? Tem, cara, mas você vai querer mesmo só entrar nessa história? Quem que era? Só fala quem era. Cara, é celebridade na Inglaterra, não é celebridade aqui. Eu casei na Inglaterra. É como se fosse assim, o Thiago Lacerda fosse pra Inglaterra. Quem é o Thiago Lacerda pros ingleses? Cara, quem é o Thiago Lacerda? Nobody. É. Nobody. Assim, e quem é o Simon Woods, que é esse cara, pra cá? Também não é ninguém. Apesar dele ter feito algumas coisas de bastante expressão. Assim, ele foi o César da série da HBO Roma. Sei. É, cara, é? Isso é impressionante. É, ele fez Orgulho e Preconceito, que é um filme bastante conhecido, né? É, eu acho que ele zerou a Inglaterra. Então, e assim, aí ele foi no seu casamento porque tinha uma história, ele te emprestou uma roupa. Como é que era a história? Cara, bem resumidamente, eu trabalhava nessa época, morava em Londres, trabalhava num café, chamava The Bush Gardens Café e ficava em Chef's Bush, é o nome do bar. E esse cara, ele frequentava lá. Esse café era do lado da BBC. Era um café pequenininho, tinha assim umas 5 mesas e eu era tudo lá. Eu era o caixa, eu repunha estoque, eu atendia, eu servia, eu era absolutamente tudo. Você era o Gunter do café. O Gunter acho que ainda tinha outros funcionários, né? Porque a Rachel trabalhou lá. Mas tinha um chefe italiano que ficava na cozinha e eu fazendo todo o resto lá na front line, assim. Uhum. Tinha muita gente da BBC roteirista que frequentava lá. E esse cara me falou, eu tava lá toda tarde, conversava com ele e ele me falou que ele era ator. E eu pensei assim, porra, coitado, né, cara? O cara tá tentando a vida aí de ator. Deve estar tão fudido quanto eu. Aliás, eu comentei com ele que eu tava casando, que eu ia casar, e que eu tava com problemas pra encontrar um frac, que é lá as casas de frac, né? Uhum. Ele olhou pra mim e falou, cara, acho que você tem mais ou menos o meu tamanho, eu vou trazer um frac aqui amanhã, e que eu tenho, e você me diz se serve. E aí serviu perfeito, cara. Caiu assim, perfeito. Isso devia ser, na cabeça dele, devia ser algo muito impressionante, que o Cláudio não tinha ideia de quem ele era. O cara é uma celebridade no país inteiro, e esse maluco que trabalha aqui no café não faz ideia disso. Ele deve ter se tocado. Era realmente genuíno. Eu não fazia a menor ideia. E eu perguntei pra ele, né? Ah, é? Você é ator? E ator de quê? Ele falou assim, eu faço teatro, eu já fiz filmes, eu faço séries. Aí, e eu pensando, figurante, figurante, figurante. Aí, eu pensei, porra, ele me emprestou o frac, eu tenho que convidar, né? Uhum. É, pega mal. Aí eu falei, Simon, se você estiver disponível e estiver afim de ir no casamento, você é muito bem-vindo. É beleza. Encurtando a história, no dia do casamento, o noivo chega primeiro e eu tava lá, assim, conversando com os convidados e o Simon chegou e eu fui lá, pô, Simon, legal que você veio e tal, eu cumprimentei ele. Aí daqui a pouco vem um pra mim, você conhece ele? Eu falei assim, conheço, pô, o Simon trabalha ali do lado, não sei o que e tal. Aí outra pessoa, você conhece ele? Você sabe quem é ele? Eu falei, é, ele... O cara falou, ele é um ator. Eu falei, eu sei que ele é um ator. Você conhece? Aí eu comecei, aí eu saquei que as pessoas conheciam ele. E o cara, ele é muito da alta roda. Ele tinha amigos meus lá, alemães, tinha amigo italiano do trabalho da Nath. Ele falava com todo mundo na língua que o cara tivesse. Seja francês, caramba, italiano, não sei o quê. E aí, depois eu descobri que ele é muito amigo dos Clinton, né? E o mais incrível é que, no casamento, ele virou pra mim e falou assim, cara, eu tenho um presente de... Espero que vocês aceitem. Gostaria de dar um presente pra vocês de casamento, que é a lua de mel no The Goring Hotel. Mas e aí, você tem contato com ele ainda? Ou, tipo, acabou? Não, cara, não tenho contato com ele. É porque no momento que você descobriu que ele era uma celebridade, a magia acabou. Aí ele perdeu o interesse. Cara, você sabe que eu acho que foi isso mesmo? Sem sacanagem. É verdade, cara. Essa foi uma ótima história de prévia pra próxima história, que é a história principal, que é por que diabos você foi participar do programa Silvio Santos? Que era... Como é que era o nome do programa? Em Nome do Amor. Era 1996, eu tinha 17 anos, né? E aí, só pra gente ter uma ideia aqui de mais ou menos o que rolava em 1996, eu dei uma olhada aqui no Wikipedia. Em 1996 foi o ano que o Slash saiu do Guns N' Roses, foi o último ano que o Cid Moreira e o Sérgio Chapelein estavam apresentando a bancada do Jornal Nacional. Isso dá uma ideia de tempo, né? Uhum. Caraca. Isso realmente dá uma ideia de tempo. E a novela da época era Rei do Gado. Rei do Gado. Enfim. Então... E foi o ano do lançamento do Palio. Mas enfim, então eu tava no segundo grau, estudava num colégio que o Gustavo conhece bem, porque ele também estudou no mesmo colégio. Sim. E assim, era um moleque, um pivete. Eu tinha uma banda de rock com o Gustavo, uhum, e não tinha namorada. E aí eu lanço a pergunta pra vocês, como é que a gente fazia pra pegar mulher em Brasília nessa época? Eu não sei, eu nunca fiz isso. Não sei também. Pois é, cara. Você conhecia alguém na escola e alguém te apresentava, sei lá. Só assim. É bom a gente lembrar, assim, que não tinha celular, mal tinha internet. Existia internet, mas as pessoas não tinham acesso, né? As pessoas não tinham acesso à internet. Era essa época, né? Nessa época eu tive meu primeiro emprego e eu não tinha computador na minha mesa. Tinha um computador pra andar. Então essa era a época e eu não tinha namorada. Aí um belo dia, um amigo meu teve uma ideia genial, me ligou com uma ideia genial. Esse amigo, eu vou dar um nome fictício aqui, porque eu não sei se ele quer que eu conte a história. Vamos chamar ele de Maurício Dotto Rabenschlag, de Santa Maria do Rio Grande do Sul. Baita nome falso que eu inventei aqui. Ninguém inventaria o nome, ninguém seria capaz de ter um nome desse. Claro que não. Aí o Maurício me ligou e falou assim, cara, liga a TV rapidão, no SBT. Eu liguei a TV e tava passando a propaganda assim, você, jovem, solteiro, que mora em Brasília e região, e que quer participar do programa Em Nome do Amor, vai lá no SBT, no dia tal, não sei o que, não sei o que lá. Mas é verdade, aí o Gustavo falou assim, cara, liga a TV, aí eu vi a propaganda. Maurício, e falei, não fui eu, foi o Maurício. Ah, foi mal, cara, foi mal. Cara que estamos chamando de Maurício. Cara que estamos chamando de Maurício, do Dr. Rapschlag. Aí, eu não entendi, né? Falei, bicho, qual é? Aí ele falou, cara, pensa nessa propaganda, todas as mulheres solteiras vão pra esse lugar pra procurar um namorado. Pra se inscrever pra procurar um namorado. Esse é o lugar aonde a gente tem que estar. Não no programa, no lugar da inscrição. A ideia nunca foi ir no programa. A ideia dele era justamente ir na fila do programa onde iam estar as mulheres solteiras. E pegar as mulheres, sacou? Você tem que apreciar, cara. Cara, genial, cara. Porque pra gente pegar mulher naquela época, você tinha que ter não é tipo hoje você só sai e pega. Você tinha que ter um plano. É tipo Papaléguas e Coiote. Você tá sempre fazendo Papaléguas, são as mulheres e nós o Coiote. A gente sempre tem um plano absurdo que nunca dá certo, mas a gente nunca desiste. Mas enfim, aí o Gustavo falou, vamos lá e tal. Maurício e a gente falou, não fui eu. Caralho, isso vai acontecer muitas vezes, hein, cara. Aí a gente não fazia nada, né? Pegamos um ônibus, não tínhamos carro, e fomos lá no setor de Rádio e TV Sul. E quando a gente chegou lá, cara, era assustador. Era uma fila, assim, de mulheres que saía da porta do SBT e dava volta, assim, no prédio. E só tinha mulher. Não tinha um homem lá, cara. Só tinha mulher. E o Maurício, ele era o bonitão da escola, né? Primeiro que ele era magrinho. Hoje já nem tanto. Segundo, que ele tinha um cabelo... Lembra que em 96 o Kurt Cobain tinha morrido só há 2 anos, tava no auge, assim, ele tinha um cabelão grande, loiro, assim, igual, tipo, o Kurt Cobain, só que ele era uma mistura de Kurt Cobain e aqueles caras do Skid Row, tudo que fazia sucesso na época, sabe? Sim. E aí, as mulheres... Ou um garçom de galeteria. Ou isso. Mas o fato é que ele fazia muito sucesso com as mulheres e eu só ia na rebarba dele, assim, porque eu ao contrário dele, eu era muito, muito feio. Eu era muito parecido com o Pedro de Lara. Porque... Tá aí só. A explicação de tudo, então. Cara, você lembra bem, né, bicho? É ou não é verdade? Eu tinha cabelo comprido até a metade das costas, que eu raspava na lateral e prendia com rabo de cavalo, e esse cabelo pesava atrás da minha orelha, então eu ficava orelhudo, assim, tipo orelha de abano. E era igual o Pedro de Lara, velho. E aí o Gustavo, o Maurício, teve essa ideia genial, e a gente foi lá e começou mesmo a bater papo com as mulheres e tava indo tudo muito bem. Um produtor do programa viu o Maurício, não a mim, ele viu o Maurício, foi lá no Maurício e falou, cara, por que você não se inscreve? A gente não tem quórum de homem aqui. Ah, vocês não foram nem pra se inscrever. Vocês não estavam nem fingindo que vocês estavam se inscrevendo. Não, não, vocês cara. Vocês só foram lá. A gente tava na fila, cara. É sério, bicho. Porra, a gente tava na fila pra conversar com as meninas. E o cara chamou, e a menina que o Maurício tava conversando falou assim, se você for e a gente estiver no mesmo palco, eu namoro contigo, sacou? E aí os caras chamaram o Maurício pra entrar e fazer a inscrição, e eu fiz a inscrição também. Beleza, foi um dia divertido, que era pra acabar aí. E umas 2 semanas depois, o Maurício me liga e fala, cara, me mandaram um telegrama do SBT me convidando pra participar do programa. Aí eu falei, sério, cara? E eu fiquei... Como não tinha nenhum homem na fila de inscrição, eu fiquei animadão que talvez eu também fosse chamado. Ia ser demais ter ir no programa com o Maurício, né? Uhum. Que era meu chapa. Ia ser muito divertido. Só que eu não fui chamado. Só o Maurício foi chamado. E aí a gente ficou, você vai, não sei o quê. Aí ele... Ah, eu vou, né? E aí ele foi. Eu vou resumir essa história. O Maurício foi no programa, levou um toco. A menina não quis namorar com ele. Ele foi pra repescagem também, não deu certo. E foi uma diversão. A gente chorava de rir, porque a gente sabia que aquilo era uma zoação. Só que o programa passa no domingo, né? É, o programa Silvio Santos é domingo. Uhum. E na segunda-feira, rolou um fenômeno na escola, assim. Todo mundo viu, cara. Todo mundo viu. E não tinha divulgação, não tinha Facebook pra todo mundo falar, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Esse programa tinha audiência de fato, cara. Porque todo mundo tava sabendo. E aí, na hora que terminou o recreio, ninguém subiu pras salas, cara. Ficou todo mundo esperando o Maurício passar. E o Maurício morrendo de vergonha e tal, até que começaram a gritar assim, toco, toco, toco. E o colégio inteiro virou um grande corredor polonês pro Maurício passar. E foi isso, ele virou o cara que foi no Em Nome do Amor e tomou toco em rede nacional, né? Era divertido e tal, mas não ficou legal pra ele, né? Não foi uma boa história, não terminou bem, né? É, não terminou bem. Pra gente, terminou, não podia terminar melhor, né? Que a gente chorava de rir com a história dele. Só que, beleza, passaram-se uns 6 meses, cara, ou mais, até que, de repente, eu tô em casa e chega um telegrama pra mim, do SBT. Aí eu, caraca, me chamando, assim, ó, vamos fazer um programa em Brasília. Eu tenho esse telegrama. Vamos fazer um programa em Brasília e você foi selecionado. Ligue a cobrar pro SBT e combine com a gente e tal. Aí eu... Ligue a cobrar foi muito massa. É, foi exatamente isso, cara. Só merece aplauso. Aí, cara, eu liguei pro Maurício e falei, cara, me chamaram, vamos fazer um segundo programa de Brasília, porque cada programa era de uma região, obviamente, senão você não pode dar namoro com uma pessoa que não mora perto de você. Sim. Falei, me chamaram, cara, você acha que eu vou? E eu tava um pouco assim, porque o Maurício levou fora e ficou sendo sacaneado a vida toda. Aham. Uhum. E o Maurício ficou, não, cara, você tem que ir, é muito legal, porque lá foi muito divertido, não sei o quê. Eu me senti meio, sabe quando você vai, tem um maluco que pula no lago gelado e você pergunta, a água tá boa? Você pergunta assim, a água tá boa? E o cara fala, tá ótima, pula isso agora. E o Maurício fez mais ou menos esse papel. Ele falou assim, cara, foi muito divertido lá. Eu conheci o rock, não sei o quê. Eu conheci o Silvio Santos e tal. Aí eu falei, é, cara, realmente, né? Isso é uma história pra se contar a vida toda. Eu não imaginava que era tão literal. E eu liguei pro SBT. O nome da produtora era Cláudia. Ela falou, se você quiser, tá marcado e tal. E beleza, tá marcado. Eles me mandaram passagem, me mandaram todas as instruções e eu fui pro programa. Tá, mas peraí, tem uma excursão? Tipo, vai todo mundo junto? Ou é tipo, cada um por si? O SBT leva muito a sério. Eu fiquei surpreso em ver que eles levam muito a sério essa história dos homens não conhecerem as mulheres antes de entrar no palco. Os caras só conhecem as mulheres na hora que elas entram no palco. Então, assim, todos os caras que vão participar do programa viajam juntos, já se encontram no aeroporto. Ah, então tem um cara... discussão. Tem uma pessoa lá com a plaquinha. É tipo um CVC, assim. Tem um cara que junta todo mundo no aeroporto e ajuda no check-in e tal. Aí a gente chegou em São Paulo. E é uma excursão também. Vai todo mundo numa van e coisa assim. Cara, é tipo uma diversão, festa. Cara. Você é imagina o pessoal de 17 anos viajando junto. É festa de colégio, sacou? E aí todo mundo se conhecendo e viajando de avião e indo pra São Paulo. Tudo, cara, sem os pais, sabe? É muito legal. Aí a gente chegou no hotel... E a primeira coisa que a gente pensou foi, vamos dar um jeito de conhecer essas meninas. Elas estão no mesmo hotel, obviamente. E a gente descobriu lá, tinha um cara muito malaco, descobriu que elas não estavam no hotel, elas estavam em outro hotel. Então a gente rachou um táxi e foi pro outro hotel que elas estavam. Quando a gente chegou na recepção, a gente falou, cara, a gente veio aqui, tem um pessoal do grupo de Brasília que vai participar do programa Silvio Santos e a gente quer falar com essas meninas e tal. O cara do hotel chamou a produção do SBT, não chamou as meninas. E a produção nos deu um esporro violento, assim, cara, que é pra levar a sério, que não sei o que e tal. E a gente tá pagando essa porra toda pra você chegar aqui. É. Pois é, e nos mandou de volta pro hotel. Aí a gente foi pro hotel, a gravação do programa era no dia seguinte, eles gravam dia de semana, eu não lembro se era terça ou quarta-feira, mas assim, era um ah, dia... Ah, sério? É. Não é domingo. Não é domingo, cara. O Silvio Santos não fica o dia inteiro apresentando programas. De jeito nenhum, não fica. Caraca. É no meio da semana e é muito cedo. Eles marcaram a van pra nos buscar às 6 da manhã. Aí eu fiquei assim, sério, 6 da manhã? Mas beleza, né? A van passou, nos buscou e nos levou pro SBT, que era num tipo no meio da cidade. Parece que hoje em dia o SBT não é mais nesse lugar. É, o SBT fica na Anhanguera, ele fica afastado. Mas antigamente ele ficava onde depois passou a ser MTV. E aí a gente chegou e nos colocaram numa salinha... Uma salinha não tinha nada demais, não tinha nenhum quadro, nada, uma salinha pequena, e estávamos nós 7, os homens, né, que iam participar lá, conversando, batendo papo, e era uma salinha que tinha um galão de água, quer dizer, um bebedor, que toda hora tinha gente entrando lá e pegando água, funcionários do SBT entrando e pegando água. Cara, um belo momento, a gente tá conversando assim, abre a porta e é o Silvio Santos, que entrou como qualquer outro funcionário e pegou um copinho de plástico, encheu de água... E ele, assim, não imagina o Silvio Santos do jeito que você vê no palco, sabe? No auditório. Imagina o Silvio Santos com uma camisa de botão à la taxista. E assim, sem aquele cabelo arrumadinho. Ele tava até com o cabelo meio franjinha, sacou? Aí ele entrou, olhou pra gente e falou, bem do jeitinho que ele fala assim, oi, mas eu já volto pra falar com vocês. E pegou um copo d'água e saiu. Velho, ficou um silêncio, assim, na sala, todo mundo olhando um pro outro e falou assim, caralho, vocês viram o que acabou de acontecer, cara, ninguém tava preparado pra aquilo. É porque é como se fosse um personagem, né, é como se, sei lá, o Darth Vader entrasse. Não um ator bonito que faz Darth Vader, é tipo, como se fosse um personagem da ficção que se materializou ali. Ó, falem o que quiser do Silvio Santos, que eu virei fã do Silvio Santos, o Silvio Santos é um ícone pra todo mundo, mas eu virei fã dele, que é diferente. Mas enfim, voltando pra parte do programa, demorou pra gente começar a gravar, né, a gente chegou lá umas 6:30, 7 horas, e a gravação foi só por volta das 11 da manhã, a gente ficou lá e tal. Quem deixava a gente nervoso eram os produtores. O Silvio Santos só acalmava a gente, cara. O Silvio Santos deixava a gente na maior tranquilidade, assim. Os produtores é que eram muito, muito assim, você não pode isso, você não pode aquilo. Eles me deram uma roupa, porque a roupa que eu levei era meio xadrez, e sabe quando dá aquele efeito na televisão que o xadrez parece que fica mexendo? Então eles me fizeram vestir uma roupa horrível, cara. Sim, eu já não era bonito, ainda tive que botar uma roupa que era um balão, assim, uma camisa sobrando pra caramba. E eu era cheio de espinha, o cara insistiu que eu tinha que passar um pó. E aí eles disseram o seguinte, ó, o Silvio Santos vai vir falar com vocês e o programa tem regras. Vocês não podem mandar beijinho pra não sei quem, não pode dar recado, não pode fazer propaganda no ar, não sei o que, sabe? Botou a gente, assim, no maior estado de pânico, assim, tipo, não pode nada. Sim. E aí o Silvio Santos chegou pra ele, falou, sentem aqui nessa sala, botaram uma sala, assim, com 8 cadeiras, uma cadeira que ficava o Silvio Santos e 7 cadeiras pra gente. Aí o Silvio Santos entrou, dessa vez, já todo caracterizado, pronto pro programa, né? Eu acho que é importante explicar a dinâmica do programa, porque hoje em dia ninguém sabe dessa história. Que a história de que chegava o pessoal e sentava lá. Explica como funcionava o programa. Era um programa que hoje seria taxado de muito brega. O palco era um coração gigante encarpetado e era cheio de arcos também em formato de coração. E... você imagina, né? E assim, a música que tocava era Júlio Iglesias e tal. De um lado do palco ficavam as meninas. Do outro lado, lado oposto, ficavam os rapazes, como dizia o Silvio Santos, né? Ah. E aí, eles entregavam para cada um de nós um binóculo pra gente olhar. A gente entrava um de cada vez no palco e a gente olhava as meninas de binóculo, né? A gente não tinha um contato assim, com elas. Porque vocês estavam afastados uns dos outros no palco. A gente estava afastado. E era um binóculo, que era um binóculo azul, que isso me marcou. Era um binóculo muito vagabundo da turma da Mônica. Tipo, você colocava o binóculo, você não enxergava nada, cara. Você tinha que... Era muito melhor você sem o binóculo, mas enfim. Mas eles, até porque não era grande o estúdio, né? Não era um lugar enorme. Não, de jeito nenhum. Era o quê? 7 metros um do outro. É, esse lance do binóculo era mais... Era uma brincadeira, né? Era uma piada. Brincadeira, assim. Porque os caras filmavam a gente em close olhando as meninas no binóculo e elas em close olhando a gente, tipo, comentando uma com a outra, né? Dando uma avaliada. Porque como a gente verdadeiramente só conhecia as meninas quando entrava no palco, rolava um combinado, né? A gente olhava e falava assim, cara, essa é massa, essa não é. E os caras pegavam essas reações na câmera, né? Ah, e elas também, né? E elas também. Só que... Bom, vou chegar nessa parte. Não tinha nenhuma menina bonita lá, cara, mas eu vou chegar nessa parte. Aí, beleza. Aí o Silvio Santos sentou pra conversar com a gente nessa antessala ali, já perto do auditório. E o Silvio Santos é o cara... Ele faz isso a vida toda e ele sabe fazer isso muito bem. E ele bate um papo com você que você fica tão tranquilo, cara. Tão assim, todo o nervosismo vai embora quando você conversa com ele. E ele puxa a conversa total, assim. Ele conversava, você faz o quê em Brasília? Você trabalha onde? Você é de Brasília mesmo? Ah, essa cidade fica onde? Ah, você faz o quê? Ele vai conversando e você cai... Esse charme dele, assim, vai só batendo papo. Enquanto, pra ele, ele tá sondando tudo, né? Porque ele sabe que quando essa galera entra no palco, ninguém trava. Uhum. Então, ele puxa o assunto. Ele já sabe o que você faz e ele puxa o assunto e tal. E ele é muito bom nisso. Ele não consulta ficha, nem nada, sabe? Ele conversa com essas 14 pessoas, são 7 mulheres e 7 homens. E quando ele vai pro palco, ele puxa o assunto de cada uma dessas pessoas falando, mas você é bombeiro, não é? Você, não sei o quê. Ele faz a pessoa falar, porque se deixar pra pessoa, ela não fala nada. Ele tem toda essa manha de pegar todas as informações da gente sem a gente perceber e usar essas informações no palco para o programa acontecer, porque senão fica todo mundo gelado, travado, e isso aconteceu comigo muito forte. Eu sou testemunha disso mesmo, porque eles alinham, já pulando para a parte de quando a gente vai pro palco, depois dessa conversa que rola com o Silvio Santos. Só um parênteses, nessa conversa comigo especificamente, o Silvio Santos perguntou o que eu fazia, eu não fazia nada, né? Então eu falei, ah, eu sou músico, eu toco numa banda e tal. Essa foi minha conversa com ele, assim, e ele perguntou o que eu tocava, o que eu fazia, tá? Comigo, a conversa foi mais pra esse lado. Falei que tava na escola e tal. Aí a produtora, o Silvio Santos já tava no palco, conversando lá com as colegas de trabalho dele. A produtora do programa botou todo mundo enfileirado por ordem de altura, do mais baixo pro mais alto. Eu fiquei ali no meio, mais ou menos, né? E aí tinha um produtor que ficava com um fone de ouvido e a gente não conseguia ouvir o Silvio Santos, porque ao contrário da televisão, que a voz dele chega super alto e claro, ele fala muito baixo, cara. Ele fala muito baixo e com uma voz muito tranquila. A gente não escuta o que ele tá falando, então a gente não sabe se ele tá falando, vai chamar ou não vai chamar. E, porra, um nervosismo ali atrás do caramba. Você não viu o auditório ainda, você não sabe se tá cheio, se tá vazio, você não sabe como é. A gente não tinha entrado ainda no auditório. E aí, em determinado momento, o outro cara já foi, e aí o produtor fica com a mão no seu ombro, prestando atenção no que ele tá ouvindo ali no ponto. A sensação parecida que eu tive com isso foi quando eu fui no Beach Park e tem aquele toboágua que chama Insano, sabe? Você tá na fila e de repente o cara que tá na sua frente desce e você sabe que você é o próximo. E você fica, caralho, e agora? Sacou? Que aí... é um escorregador que é vertical, né? Quase vertical. É tipo pular de um prédio. É o maior escorregador do mundo. É o maior toboágua do mundo. É, e ele é muito inclinado, né? Ele é quase 90 graus. Exatamente. Então a sensação era mais ou menos essa. Olha o frio na barriga. O frio na barriga. A gente só via a lateral do palco, assim, mas não conseguia enxergar direito o Silvio Santos. Às vezes ele aparecia, às vezes ele sumia, se ele andasse pra frente ou pra trás. A moça ficou com a mão no meu ombro e, de repente, eu tava, assim, tentando entender as coisas e ela falou, vai! E me empurrou. Sacou? Cara, aí eu quero que vocês tentem se colocar no lugar, assim, porque eu comecei a andar, aí na hora que eu comecei a andar, o palco começou a se revelar. Né, eu comecei a ter ângulo pra ver o palco e eu vi o auditório. E o auditório tava todo aplaudindo. E as câmeras são aquelas câmeras grandonas de auditório. Eu nem sei se as câmeras hoje são daquele jeito, mas elas são imensas, né? Uhum. Elas são imensas, assim, elas têm uma base, um tripé, assim, que elas parecem... No Robocop 2 tem aquele robô que metralha todo mundo. Essas câmeras estavam se mexendo, assim, elas subiam, desciam, iam pra um lado, pro outro. Aí, no meio daquilo tudo, todo mundo aplaudindo, eu caminhando... Eu olho pra frente e tá o Silvio Santos olhando pra mim, olhando assim, na minha cara. É muita coisa pra processar ao mesmo tempo, sacou, cara? Por mais que você quisesse, assim, vou me sair bem, nessa hora você simplesmente dá um branco completo e você não consegue fazer nada. Então eu nunca mais culpei quando eu vejo o programa Silvio Santos e ele pergunta assim, qual é a capital do Brasil? E ninguém fica... e fala Guatemala. Porque... Porque é tão foda mesmo, você não consegue se concentrar, cara. Você não consegue, simplesmente não consegue se concentrar nessa situação. É tipo um pesadelo, né? É pânico, sacou? De repente eu olhei pra frente, o Silvio Santos tava com um microfone estendido pra mim. Aí ele falou assim, qual é seu nome? Eu falei, meu nome é Cláudio, sou de Brasília. E ele perguntou assim, Cláudio, o que você espera de uma menina, né? De uma mulher? O que você veio procurar numa mulher? O que você espera encontrar numa mulher aqui? E eu falei assim, eu espero encontrar uma mulher bonita, cheirosa. Aí na hora que eu falei cheirosa, todo o auditório começou a rir e bater palma. E nesse momento eu fiquei assim, o que foi? Falei uma merda? Isso aqui? E travei, cara. E travei, eu não consegui falar mais nada. Eu só falei assim, é isso, bonita e cheirosa, tá bom. Aí, se bem que hoje em dia, pensando assim, friamente, é o básico, né? Assim, não que bonita seja necessário, mas pra uma mulher que você não conhece, né? Que só vai conhecer lá, você pode desejar alguma coisa bonita. E cheirosa também é o mínimo, então acho que eu desejei certo. Mas enfim. Aí ele falou assim, bonita, cheirosa? Tá bom, tomara que você encontre. Vai pra lá, você entra lá. Aí... Vai pra lá, vai pra lá. Aí eu fui. E o pior é que eu tava querendo parecer cool. Eu não queria parecer assim, que eu tava nervoso nem nada. E foi horrível, cara. Eu não pareci nada cool. Eu só falei merda. Eu não consegui falar nada. Eu só sei que eu sentei lá e fiquei assim, ai, cara, isso não tá indo bem. Isso não vai ser bom pro meu futuro. Cara, eu lembro que eu assisti o programa. Antes de continuar contando, eu assisti o programa na época e eu não consegui. A gente juntou uma galera pra ver o programa, né? Quando ele foi pro ar. É lá na minha casa, todo mundo. É, e eu não consegui assistir até o fim, porque a vergonha alheia era tão grande, cara, que eu não conseguia ficar. Eu tinha que sair um pouco e parar de ver isso. Porque é muito triste, cara. É muito humilhante. Acho que qualquer pessoa que assista isso vai falar isso hoje e eu não culpo. Mas no dia que a gente assistiu, que foi lá em casa e que eu reuni a turma toda e você tava e não sei o quê, aquele dia foi muito divertido, cara. E vocês choravam de rir. Foi engraçado, e minha família chorava de rir. Ninguém olhava e falava assim, cara, você é... Como é que você fez? Não era isso, era meio assim, cara, era uma mistura de admiração por ter queimado o filme em rede nacional, sacou? Mas com admiração. Era isso, é. Mas ninguém olhava pra mim torto. No futuro, as pessoas começaram a olhar pra mim torto, mas a gente uma hora... As pessoas esquecem que eu tinha 17 anos, que era moleque. Elas simplesmente acham assim, cara, você com essa idade foi lá, entendeu? Mas paciência. Cara, a gente era muito... Eu lembro dessa época. A gente era muito sem noção, cara, da vida. Porque quando você tem 17 anos, você acha que você virou adulto já. Você acha que você sabe o que você quer fazer da vida, que você sabe das coisas. E não é, cara. Você é só um moleque de 13 anos super desenvolvido. Exatamente. Não muda muito. Dos 13 para 17, você tem a mesma... Cara, sei lá, é a mesma merda, cara. É, assim, muda a vivência, mas não muda a essência, né, cara? A gente era muito bobão, cara. A gente era muito moleque. E é por isso que eu gosto de me encontrar e acho que vocês também, me encontrar com todo mundo daquela época, porque resgata essa bobeira que a gente tinha e a gente fica leve, né? Porque é muito chato, assim, a gente vira... Eu virei muito chato, sabe? Você não, eu não sei como. O Rafael, não sei. Não, tô avaliando. Legal. Ainda tô avaliando, ainda tô avaliando. Mas eu lembro que quando a gente era moleque, só pra dar um exemplo da bobeira, nessa época, eu lembro uma vez que a gente tava num show, a gente tava esperando o show começar do lado de fora, e aí tinha um menino, assim, cutucando outra pessoa da turma, e ficou falando assim, ô, você vai lá no show do não sei quem? Você vai no show? Você vai no show? E o cara ficou tipo, pô, para, não, mas me fala aí, você vai no show? E o cara, não, não vou. Aí ele, ah, o Steve vai. É. E, cara, a gente, tipo, não aguentava de tanto rir dessa bobeira. E, tipo, pra sempre, a gente passou a fazer isso o tempo inteiro. Toda vez que me pergunta se alguém vai em algum lugar, responde o Steve vai. Até hoje a gente pensa, né? Até hoje. Até hoje. E outra, quando a gente se encontra, é tipo, é como se você abrisse o aplicativo, sabe? É imediato. É, exatamente. É. Nunca mais alguém falou assim, você viu, sem você responder, Clodovil, né? Você tem, Frankenstein, e assim vai. É, é. Eu diria que isso continua engraçado. Era muito bom. É. O próximo passo do programa, e você sabia disso na época, o próximo passo do programa, se eu bem me lembro, você ficava lá olhando as meninas, e aí, enquanto isso acontecia, o Silvio Santos entrevistava outros casais que se formaram no programa, em programas anteriores, não é isso? Isso, contava histórias, né, de pessoas que se conheceram no programa. E rolava isso por uns 15 minutos, certo? Exatamente, enquanto a gente estava dando ali o confere nas meninas. E vocês ficavam ali meio que só de cenário, assim, né, fazendo isso. Exatamente, mas a gente não podia falar com elas. E não podia falar com as meninas. Cada um num canto do palco. E aí tinha uma hora que ele, tipo, liberava, tipo, vai, vai todo mundo pro meio. E aí você tinha que escolher uma menina e dançar com ela, não era isso? Era exatamente isso. Mas antes disso, eu vou te contar como é que foi a entrada das meninas, que primeiro entram os caras, né? Ah, elas não tinham entrado ainda. A gente não entrava junto, primeiro entram os caras. E aí o Silvio Santos falava, ok, boa sorte pra vocês, vamos conhecer agora as meninas. E começava a chamar as meninas no mesmo esquema que chamaram os homens. Aí, antes das meninas entrarem, a gente já tava numa briga, assim, do tipo, cara, a melhor é minha, sai fora, não sei o quê, antes de conhecer. Aí entrou a primeira menina e a gente falava assim, cara, essa aí é do Presuntinho. Presuntinho era um cara lá que a gente apelidou de Presuntinho, que era... que era mais baixinho e gordinho, assim. A gente falou, cara, não, essa é do Presuntinho. Aí entrou a segunda, que era pior que a primeira. A gente falou, não, essa é do Presuntinho. Aí entrou a terceira e foi, entrou a quarta e tal. E, cara, ninguém se salvava ali. E eu tô falando ninguém e eu tô me incluindo nisso, que eu também era feio pra caralho, né? Então, assim, esse programa foi horrível, cara. Todo mundo era feio pra caceta. Mas tinha duas que eram, assim, mais bonitas, né? Aí, como eu sabia que todo mundo ia na mais bonita, eu já tracei a estratégia de ir na segunda melhor, pra não entrar na briga, né? Então, quando o Silvio Santos liberasse, porque ele conversava com as meninas, mandava ela sentar, e depois ela falava, ok. Vocês estavam sem microfone, então vocês podiam ficar falando, né? Porque ele dá o microfone na sua mão. Vocês não estavam microfone. Falava. E o ritmo do programa não é o ritmo que a gente vê na TV. Então, assim, às vezes, no meio do nada, rola uma pausa pra qualquer coisa. E às vezes essa pausa demora 40 minutos, não sei, o Silvio Santos some do palco e tal. Então, nesse tempo, a gente conversava muito, mas ainda assim, a produção não deixava a gente conversar com as meninas. Tinha um consenso entre qual era a menina mais bonita e qual era a segunda mais bonita. Tinha, rolou tempo suficiente pra gente avaliar com muito esmero, assim, sabe? Deu tempo da gente prestar atenção. E deu tempo de traçar a estratégia. A minha estratégia era sair correndo e pegar a segunda melhor. Na minha opinião, né? Pro meu gosto, era a segunda melhor. A segunda mais bonita, não a segunda melhor. É, exatamente, a segunda mais bonita, né? E a apesar de eu estar falando que elas não eram bonitas nem nada, eu reencontrei depois de alguns anos uma delas e ela estava muito bonita. Então, assim, acho que era uma coisa da época, não sei o que que era. E a gente não se arrumava, né? Era o SBT que arrumava a gente. Então, a gente estava lá do jeito que o SBT queria. Eu acho que eles não nos queriam bem, mas enfim. A gente escolheu as meninas e em determinado momento do programa, o Silvio Santos falou pra gente tirar as meninas pra dançar. Foi a mesma coisa das Olimpíadas acabaram de passar, é a mesma coisa do cara atirando, pá! E todo mundo saindo correndo na linha de chegada, sacou? Isso foi a gente tirando as meninas pra... Uma na direção do outro, né? É, exatamente. A gente caminhando pra tirar as meninas. As meninas nem se mexeram, elas ficavam sentadas. Ah, elas ficam sentadas. Então vocês não... A gente... Na hora que o Silvio Santos dava o sinal verde, a gente levantava e ia tirar as meninas pra dançar. Ou seja, quem chegar primeiro, escolhia. E aí, tipo, tinha um negócio de não poder correr, mas andar bem rápido. É, porque, porra, não pegava mal sair disparado, né? Mas a gente deu uma marcha atlética, assim. Rolou uma marcha atlética pra chegar nas meninas. E aí eu fui lá e eu vou dar a oportunidade aqui pro Rafael de escolher o nome fictício pra menina que vai ser agora parte da história. Cara, assim, de surpresa. A Mara, Mara Maravilha, né, cara? Mara, é, Mara. Vamos falar de Mara, isso. Beleza. Eu fui lá e convidei essa menina pra dançar, né? E começou a tocar a música do Júlio Iglesias. Me dizem que assim não vai ser bom pra mim. Meu caso não foi o primeiro. Aí, bicho, eu comecei a dançar com a menina e eu tava absolutamente determinado a não levar o fora. Porque o Maurício tinha levado um fora e eu sei o que acontece com quem leva o fora de volta pra escola. É o corredor polonês do toco. Exato, então assim, aconteça o que acontecer, eu tava lá no risco, porque eu queria viver essa experiência, mas eu não podia levar o fora, porque não é legal. Aí, eu mal comecei a dançar com a menina e a primeira coisa que ela me fala assim... Olha, eu vou te pedir desculpa, mas é o seguinte, eu não posso namorar com você, eu não vou poder dizer que tá namoro, porque eu tô noiva. Aí... Nossa! Aí a casa caiu, né? Aí assim, no meio disso tudo, o Júlio Iglesias cantando... Pô, mas por que ela foi no programa? Exato. Então, que foi a minha primeira pergunta pra ela. Assim, cara, esse é um programa de namoro, como é que você... Dançando, tá? Tudo isso dançando e rodando. Eu falei, mas como é que você vem pra um programa de namoro e tá noiva, assim? Não pode. Aí ela me explicou, ó, quando eu fiz a inscrição, eu tenho que concordar, porque eu fiz a inscrição também, então eu sabia que ela tava falando a verdade. Ela disse, quando eu fiz a inscrição, foram muitos meses atrás, eu não fui chamada. E eu, nesse tempo, eu conheci um cara e ele me propôs noivado e eu aceitei. Falei, mas como é que ele deixou você vir aqui, né? Como é que você tá aqui? Aí ela falou, não, é porque quando chegou, eu falei que eu sempre tive esse sonho, né, de vir, de viajar de avião, conhecer o Silvio Santos, eu não queria desperdiçar isso. Então eu combinei com ele que eu viria, mas que eu não falaria namoro. E ele também topou, achou legal a história e topou. Aí a casa caiu, eu falei, eu vou tomar um toco aqui, e vou passar pelo corredor polonês do colégio, vou me juntar com o Gustavo no... Com Maurício. Não sou eu, com o Maurício. Eu disse que isso ia acontecer muitas vezes. O Maurício é realmente outra pessoa, não sou eu disfarçado, é o Maurício. É o Maurício. Claro, é o Maurício. E aí eu vou lá me juntar com o Rabenschlag nesse limbo dos rejeitados. E aí eu comecei a conversar com ela e em determinado momento veio uma força e eu falei assim, não, cara, não posso deixar isso acontecer. E virei pra ela e falei assim, olha, foi mal, mas eu não quero levar um fora em rede nacional, a gente vai ter que chegar num acordo, não sei o quê. E ela começou a falar, não, mas eu não posso, meu noivo vai terminar comigo se eu falar namoro e tal. Sabe de onde veio essa força que você sentiu, né? Não, da onde? O Silvio Santos, que tava ali ao seu lado o tempo inteiro. E nessa hora, cara, eu não tava vendo o Silvio Santos, eu não tava vendo ou escutando a música. Você só tava vendo o Corredor Polonês. Eu só tava vendo o Corredor Polonês de volta pra casa, cara. E eu precisava voltar vitorioso. Não era questão de ficar com a menina, não era nada disso. Era não tomar o toco, sacou? Não era querer namorar, era não querer levar um fora. Aí eu falei pra ela, em determinado momento, falei pra ela assim, olha, ô Mara, vamos chegar num acordo aqui, me faz um favor, você, pô, é injusto porque você veio pra cá, é injusto comigo, porque eu vim pra cá pra arrumar uma namorada. Mentira, né? E você veio pra cá e, assim, ao dançar com você, eu não tenho essa possibilidade. Então, vamos combinar um acordo que você vai falar pro seu noivo que é tudo armado. Porra, imagina se tem um programa e não dá nenhum namoro. Não tem audiência. Fala pra ele que a produção escolheu antes e que você não pôde fazer nada e que ou você falava namoro ou você não participava do programa. Caraca, Cláudio, como que você pensou em tudo isso, cara? Como você pensou nisso tudo? Essa cara, é uma história de superação. É uma história de superação, cara. Realmente. E outra, não foi tão rápido quanto você pensa. Primeiro porque aquilo que eu falei, o programa não acontece no ritmo que você assiste, né? Então tive mais tempo do que parece. Aí ela ficou muito indecisa, mas ela comprou a história. Eu vi que ela tava assim, meio balançada, né? Aí quando ela tava balançada, eu falei, vai dar certo essa porra. Eu vou insistir com ela e vai dar certo e tal. Só que a gente ainda tava negociando quando o Silvio Santos interrompeu a música e pediu para os casais se alinharem, né? E parou o Julio Iglesias. Aí ele foi conversar primeiro com um casal que estava perto da gente. Aí aquele papo padrão, conversou com os caras, você é da onde, você faz o quê? Gostou dele, não gostou, é namoro, amizade e tal. Você tem que explicar isso para a geração atual, porque isso faz 20 anos. Esse era um bordão do programa. Ele chegava no casal, depois que o casal tinha dançado e conversado um pouquinho, ele chegava no casal e falava isso. É namoro ou amizade? Era um lance assim, né? Exatamente. E as pessoas falam só do machismo e tal, mas o homem não tem vez. É só a mulher que fala. O homem não só não consegue escolher a mulher que ele gostaria, como ele só pergunta pra mulher se é namoro ou amizade. Não existe a possibilidade do homem não querer. Não é consensual, né? Não. Assim, é só pra mulher. E aí, o primeiro casal, o Silvio Santos entrevista um pouquinho dos dois e no final ele faz exatamente o que o Gustavo falou. Ele falou, mas então, fulana, é namoro ou amizade? E aí, o primeiro falou, é amizade. E aí, a plateia, ah... E vai cada... aí, eles nem se olham e vai cada um pro lado, assim, sacou? Nossa. Esse, o casal, ou seja, separa. Não era amizade também. Não, não é amizade. Definitivamente não é amizade, sacou? É namoro ou eu te odeio? É uma coisa meio assim. Namoro ou ódio eterno? Exatamente. É namoro ou nunca mais vou te ver na vida. Isso. Não, se bem que mesmo dando namoro, é praticamente nunca mais vou te ver na vida, né? Aí, beleza. O segundo casal já fui eu e a Mara, né? Você já então, foi o segundo casal. Já fui o segundo. O Silvio Santos já veio direto pra gente. E ele interrompeu a negociação que não tinha chegado a um veredito. Aí... Então, eu fiquei nervoso com aquela situação, né? Aí ele veio pra mim, perguntou alguma coisa de mim. Aí foi um momento mágico pra mim, mágico pro Gustavo, tenho certeza que foi. Foi muito mágico. E mágico pro Vinícius Ziriba, que é um outro chapa nosso, que ainda é o nosso grande amigo. Então eu que tava travado, não conseguia falar nada, Silvio Santos, esperto que é, já tinha sondado tudo antes, naquela salinha de entrevista, virou e falou: Cláudio, mas você é músico, né? Você toca numa banda, não é isso? Não foi isso que ele falou, cara, eu lembro até hoje. Ele falou: é verdade que você tem um grupo musical? Isso, cara. Ele não chama de banda, ele fala grupo. Exatamente, Rafael. Rafael, a sua imitação do Silvio Santos é a pior imitação do Silvio Santos da história. Parabéns. Cara, realmente, parece o Google imitando o Silvio Santos. A voz do Google masculina imitando o Silvio Santos. Parabéns, cara. Ninguém vai conseguir. Todo mundo imita o Silvio Santos, mas ninguém vai conseguir imitar você imitando o Silvio Santos, cara. É tão ruim que é boa. E aí, o Silvio Santos me perguntou da banda. Nesse momento, cara, em fração de segundos, me voltou o que a moça tinha me falado, a produtora tinha me falado lá nos bastidores, que não pode fazer propaganda, não pode mostrar objeto no ar, e que tem que evitar mandar beijinho e tal. Só que é o seguinte, eu estava mal intencionado e eu tinha no meu bolso da camisa a fita demo da minha banda, que é o Schumanos, e essa fita cassete, hein? Não tinha CD, a gente não tinha CD demo. Era fita demo. Era fita demo, era de fato uma fita. Aí eu puxei a fita do bolso e falei assim: tenho sim, Silvio. Inclusive, tá bem aqui minha fita. E o Silvio Santos deu pra sacar que na hora ele não gostou daquilo, ele ficou puto. Sacou? Ficou na hora puto. Ele ficou puto com você ou com a produção? Não, ele não ficou puto, é que ele é malaco, né? Ele simplesmente ignorou que eu tirei a fita e mostrei e continuou falando como se eu não tivesse. E a câmera parou de dar um quadro de plano americano e deu um quadro de close em mim pra não aparecer a fita, sacou? Tem os monitores, você consegue se ver. Aí eu levantei a mão e botei a fita na altura do meu peito, perto da minha garganta, mais ou menos na altura que o Silvio Santos usa o microfone dele. E a fita apareceu no vídeo, né? Aí o Silvio Santos, pra cortar aquilo, falou assim: mas você veio aqui pra arrumar uma namorada ou pra fazer propaganda do seu conjunto musical? Aí, pô, pra bom entendedor, né, deu pra entender que ele falou assim: vamos parar com essa porra aqui, né, volta pro programa. E aí eu falei: não, Silvio, eu vim aqui pra arrumar namorada. Mas aí, nisso você continuou com a fita apontada pra câmera, né? Eu continuei com a fita, cara. Você olhava pro Silvio, porque você tava de perfil na câmera, e aí exatamente, você olhava pro Silvio e ficava com a fita assim virada pro lado, assim, virada pro lado. É, mostrando ela na câmera do lado do seu rosto, né, pra ela aparecer. Exatamente isso. E o que eu mais lembro desse, desse dia, desse negócio, não foi no palco. O que eu mais lembro, cara, foi no dia que tava todo mundo lá em casa e que vocês estavam assistindo aquilo, e a sua cara e a do Vinícius, cara. É, se teve um momento que eu olhei e falei assim: eu fiz duas pessoas orgulhosas, eu tenho certeza que foi naquele momento, porque vocês estavam com uma cara assim: caralho, Cláudio, obrigado, cara. Mas enfim, aí o Silvio Santos mudou um pouco o foco, foi pra menina, né, pra Mara, e aí perguntou se ela gostou de mim, e ela se saiu super bem, cara, ela se saiu muito melhor que eu. Ela conseguiu conversar com ele e tudo, eu não consegui, sacou? Uhum. E aí, em determinado momento, a gente tava de mãos dadas, e aí ele virou pra ela e em determinado momento assim: mas então, Mara, é namoro ou é amizade? Aí eu dei um esmagão na mão dela, assim, que eu tava de mão dada, né? E se você sabe, se você assiste o vídeo sabendo dessa história, você percebe que eu dei um apertão na mão dela, porque ela faz assim: ai, não sei. Aí ela falou que não sabe. Ela falou assim: não sei. Aí o Silvio Santos falou assim: então daqui a pouco eu volto pra vocês. E foi conversar com os outros casais. No momento que ele foi conversar com os outros casais, aí, meu amigo, começou a negociação. Porque aí, porque aí você viu que era uma questão de tempo. É, aí eu vi assim... Você viu que você já tinha quebrado o espírito dela. É, dá pra chegar. Se ela falou não sei, é porque dá pra chegar lá, né? E depois eu não tava pensando em consequências, né? Do noivado dela e tal, não tava pensando nisso. Depois se vira, negão. Cara, esse noivo, cara. E, assim, a gente tava fazendo uma festa pra assistir isso. Imagina como foi na casa dela, cara. Cara, pra ela explicar, tipo, é melhor ninguém assistir, vamos não assistir. Não, mas tem o seguinte, né? Eu não contei pra nenhum de vocês qual tinha sido o resultado do programa. Eu realmente não contei pra ninguém. Não contei nem pra minha mãe, que ficava me perguntando de noite. Mas ela provavelmente deve ter contado e preparado o pessoal na casa dela com alguma história, seja a história do lá é tudo armado e tal, alguma coisa ela deve ter feito, né? Tomara. E tomara que sim. Tomara, Mara. Aí... Falei que a piada do Steve Vai continua engraçada. E aí, no final do programa, ele voltou pra gente. E ele voltou pra gente e eu ainda não sabia a resposta, porque ela em nenhum momento falou assim, não, beleza, cara, eu vou falar sim e tal. Não, não teve isso. A gente ficou o tempo todo e ela tentando me explicar como seriam as consequências pra ela e eu tentando explicar como seriam as consequências pra mim. Aí o Silvio Santos voltou, conversou com a gente mais um pouco. Nesse meio tempo, a gente sempre aparece, enquanto ele tá entrevistando outros casais, a gente aparece, dependendo do ângulo, no quadro, né? Negociando. Cara, se você sabe da história e você assiste esse programa, você vê isso claramente. Você consegue ver a negociação. Porque os outros casais estão todos olhando pro Silvio Santos e prestando atenção. E a gente parece que já tá discutindo, sacou? A gente tá mesmo assim, um bate-papo ferrenho. E aí o Silvio Santos voltou pra gente e conversou mais um pouco. A gente já tava mais relaxado e o Silvio Santos foi a parte que ele olhou pra mim e falou assim, tá bom, vai, me dá aqui a fita do seu grupo. Lembra disso, Gustavo? Putz, é mesmo, não lembrava, é mesmo. Pois cara, é. Aí ele ficou mais relaxado. Ele falou assim, me dá aí a fita do seu grupo. Aí ele pegou a fita do Schumanius, apontou pra câmera, o cara deu um close na fita do Schumanius, que era horrível, né? Era horrível, não dava pra ler que tava escrito Schumanius. Não dava, cara. Schumanius é um nome horrível, que impossível de ler, e era uma fonte... Assim, era tipo botar uma fonte medieval pra escrever Schumanius. É nome de cerveja, ninguém consegue. Aí o Silvio Santos mostrou a fita, falou da banda, não sei o quê. Eu falei que se alguém quisesse nos contratar, olha isso. O Silvio Santos perguntou, né? Mas Schumanius? Que diacho é Schumanius? Aí eu falei pra ele que era um grito aborígene que define uma grande orgia. Aí ele falou, o quê? Ele falou assim, o quê? Um grito aborígene que define uma grande orgia? Isso é um papo furado do tamanho de um boi-nibus. Ele falou boi-nibus. Ele falou de um bondibus. Eu lembro disso aí. Ele ia falar boi e mudou pra ônibus, foi uma coisa meio assim. Top. Cara, eu não lembrava disso, cara. É muito bom isso. Cara, você é a menina do bambu. Não, a menina do bambu é impagável, né, cara? Não tem como. A menina do bambu mandou enfiar no Silvio Santos. Não tem, cara. Ninguém nunca vai chegar aos pés da menina do bambu. Mas aí, de repente, ele voltou pra Mara e falou assim, mas então, é namoro ou amizade? E aí ela falou, é namoro. Cara, o peso do mundo saiu das minhas costas e foi transferido pras costas dela, né? E aí, quando ela falou é namoro, cara, o auditório aplaudiu, mas ele aplaudiu com um gosto, porque como a gente tava num segundo momento, como se fosse nos pênaltis, eles aplaudiram de uma forma que eu até me senti assim, acolhido, cara. Falei assim, pô, eles estavam torcendo por mim, cara. Foi uma coisa legal, sacou? E enquanto eles aplaudiam, o Rock entrou no palco com um mega buquê de flores, entregou pra Mara. E a Mara pegou aquele buquê de flores e ficou aquele clima legal. Aí o Silvio Santos falou assim, então dá um beijo nela. Aí eu olhei pra ela e o Silvio Santos não fazia a menor ideia que tinha toda essa carga do que ela é noiva, o caramba 4. Falou, já foi difícil fazer ela dizer sim, dar um beijo nela no palco e acabar com a vida dela, né? Aí o Silvio Santos falou, dá um beijo nela e tal. Aí ela falou assim, não, não, não. E aí ele deixou quieto. Mas foi um momento que não aparece, mas foi muito tenso. Foi um momento tenso esse quando ela pediu o beijo, tá bom? E aí acabou o programa, nós fomos o último casal, aí ele falou outras coisas e tal. Então, acabou o programa, mas não acabou a história, porque aí vem uma parte muito importante da história. Quando acabou o programa, a produtora nos chamou, que só deu 2 namoros nesse dia. E eles escolheram a gente, agora eu vou ter que fazer como o Gustavo pediu, explicar a dinâmica do programa para as pessoas que não conhecem. Num programa seguinte, ou em 2 ou 4 programas seguintes, eles resgatavam um casal que se conheceu no programa e falavam um texto, que era o Lombardi que falava, que aliás eu conheci Lombardi pessoalmente, e ele falava um texto que era assim, Cláudio e Mara continuam namorando, estão felizes e passearam e foram não sei onde. E eles precisam fazer uma captação de imagens nossas fazendo isso. Então, isso foi feito no mesmo dia do programa. A gente gravou de manhã. Eu lembro disso imediatamente depois. Isso foi, assim, a gente começou a gravar, a gente foi pra lá de manhã cedo e terminou de gravar mais ou menos na hora do almoço, né? E aí a gente foi pro hotel e à noite eles foram nos buscar, a equipe do SBT, e nos levou pro show da Laura Pausini. Laura Pausini é uma cantora italiana que era altíssima muitíssimo sucesso na época e ela tinha música na novela da Globo. Inclusive, foi em 96 que ela lançou um dos maiores sucessos dela lá, que eu não sei qual foi. Então, ela estava no auge, ela estava tocando no Olímpia, em São Paulo. E eles levaram a gente para esse evento para fazer umas captações nossas. Então, assim, lá no Silvio Santos, não foi pagação de mico, honestamente. Mas nesse lugar foi. Esse lugar foi. Porque, cara, no Silvio Santos, você está lá no programa, todo mundo sabe o que é aquilo. Mas lá, eles montavam tripés de iluminação e eles faziam várias cenas com a gente. Então, assim, na fila do show. Então, todo mundo que estava na fila do show parava para ver aquilo. E tinha um diretor de cena mesmo, assim, que falava pra gente, ó, vocês vão caminhando de lá até aqui, chega na bilheteria e pega os ingressos, tá? Aí a gente vinha caminhando, com todo mundo em volta olhando, e ele para tudo! Porra, galera, vocês estão namorando, vocês têm que caminhar de mão dada, não sei o quê, vamos lá, vamos de novo. Sacou? E tinha pra gravar, e já tinha uma multidão lá, e todo mundo ficava assistindo aquilo. E, porra, eu não sou ator, nem ela, e a gente não sabia lidar com aquilo. E naquela situação, a gente ficou bem envergonhado. Quando a gente entrou, o diretor, que era, aliás, um cara muito estressado, ele falou assim, olha só, a gente só tem uma chance pra gravar a cena que eu vou explicar pra vocês, porque a gente tem que gravar essa cena durante a música X, que era a música famosa lá, a música da novela. E ele explicou pra gente, a cena era o seguinte, um garçom ia trazer numa bandeja, no meio do show, no camarote, dois coquetéis daqueles bem bregas, que tem frutas e guarda-chuvas, e são bem coloridos, e tem cores do arco-íris, e a gente tinha que pegar esses coquetéis, brindar, torcer o braço assim um no outro, entrelaçar o braço, tomar um gole e lascar um beijo. Essa era a cena. Tá? E o cara queria pegar o beijo no refrão, sacou? E é claro que a Laura Pausini não tava lá colaborando com isso, e ela só ia tocar a música uma vez e a gente que se dane. Então, o cara era estressado, ele não era um cara gente boa que deixava a gente à vontade. E a Mara topou dar o beijo numa boa? Ela não tava resistente? Cara, não tinha opção ali não, cara. Ali não era o programa Silvio Santos, ali a gente tava operário. Sob o domínio, sacou? Do diretor de cena. Sério, o cara era duro na queda ali. Eu sei que se a gente falasse qualquer coisa errada, o cara ia falar assim, irmão, vocês vieram aqui pra quê? Vocês acham o quê? Isso aqui é responsabilidade. A gente podia ter pegado outro casal, sabe? Então, era nesse estilo, assim, e a gente não questionava nada e só obedecia. Começou a música e a equipe toda tensa, já tinha preparado um ângulo, tinha uma câmera filmando a gente de costas virado pro palco, pra pegar o palco. Tinha uma câmera filmando a gente de lado, que era meio pra pegar o beijo e esse momento. Aí o garçom veio, trouxe os coquetéis, a gente brindou, entrelaçou os braços e o cara gritou, não, porra, vocês estão apaixonados, olha no olho dela, cara, não sei o que, sabe? bora lá, que só tem mais um refrão, bora lá, não sei o que. Aí, cara, assim, o coração palpitando a mil, assim, todo mundo em volta olhando, porque quando eles começavam a gravar, eles ligavam as luzes, né? E o ambiente da plateia é sempre escuro, então eu ligava aquelas luzes, todo mundo olhava. E estragava o show da galera que pagou caro pra ver a Laura Pausini. Exatamente. Assim, então, assim, além da galera do lado não gostar, a gente não podia errar. Era difícil, cara. Sabe? Eu respeito os atores, cara, porque não é fácil, não. Aí veio o cara, fizemos a cena, demos o beijo, e eu até hoje não sei como é que ficou essa história. E eu infelizmente, nunca vi isso. Eu gostaria de ver, sabe? Nunca vi esse negócio. Eu sei que foi ao ar, porque o Gregório, que é um cara que tocava numa banda aqui em Brasília chamada The Sievers, uma das melhores bandas de heavy metal que já rolou na cidade, ele é fãzão do Silvio Santos, e ele me ligou e falou, cara, você passou aqui, bicho, não sei o que. E eu fiquei, puta, como é que eu perdi isso? Eu perdi isso porque no domingo seguinte do domingo que passou, o programa que eu participei, era o Troféu Imprensa. Então eles não passaram o programa do Em Nome do Amor por causa do Troféu Imprensa. E aí eu parei de ver, né, cara? Não dá pra parar todos os domingos da vida pra ver se vai rolar ou não vai rolar. Eu achei que não ia rolar, mas rolou. E eu nunca assisti isso, cara. Eu gostaria muito de assistir isso. Gustavo, você que é um cara influente, podia dar um jeito aí de falar com o SBT e descobrir. Eu te mando a data que foi o programa e você consegue isso pra mim. Pode ser? Eu vou ligar pro Silvio. Isso, cara. Fala com ele. Fala... Vai lembrar. Claro. Cláudio, lembra o Cláudio? Ele vai falar, Cláudio. Ou então põe o Rafael pra ligar pro SBT fingindo que é o Silvio e mandando alguém mandar essa cópia. Certamente. Eu vou ligar e vai falar, sabe o Cláudio que tinha um grupo? Isso. Viu como vai colar? É um gaúcho mecânico falando... Você soube o que aconteceu na família da Mara depois, a história do noivado? Porque, cara, vocês nunca mais se viram aí, ninguém trocou telefone nem nada? A gente se viu lá em São Paulo, obviamente, depois do programa, a gente ficou juntos, né, ali conversando e tal, e trocando papo sobre essa experiência. Depois, em Brasília, a gente se encontrou,

Eu acho que é isso mesmo. Assim, considerando todas essas coisas, eu acho que essa música é o We Are The World brasileiro. Porque todo mundo adora, ninguém de fato conhece a letra, ela tem um efeito mágico quando todos estão bêbados, e ela expõe o conflito Bozo Gonzaguinho. Que é o que o We Are The World faz no nível mundial. Cara, semana que vem, o tema dessa sessão vai ser Laura Pausini versus Umberto Eco. Quem é a verdadeira rainha do pop italiano? Tchau, Cláudio. Tchau, Cláudio. Todo mundo dá tchau, Cláudio. Tchau, Cláudio. Aqui, esse é o tchau, Cláudio do Silvio Santos. Ele fala isso mesmo, né? Você lembra disso? Você falou, porque você lembra, né? Ele acaba o programa e tá tipo todo mundo embora, então tá, tchau, não sei o que. Ele fala, tchau, Cláudio. Exatamente, quando tá subindo as letrinhas, ele vira e fala, tchau, Cláudio. Porra, não é qualquer um que recebe um tchau desse Silvio Santos, cara. Quando o Silvio Santos morrer, cara, você vai lembrar desse tchau, Cláudio. Quando o Silvio Santos morrer, eu talvez publique esse filme. Se ele morrer... Porque as pessoas vão valorizar. Por enquanto só serve pra eu ser zoado, né? Isso se ele morrer antes da gente, né? É, porque ele é um Big Mac. Nós somos o Super Sky. Isso. A gente apodrece. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau pra vocês. Falou.